Leva mulher astronauta, vivo todas as idades. Um fausto de lua lauta no brilho das brevidades. Canta-me louco na pauta, demónios e divindades compartilham essa flauta das minhas variedades. O universo inventado de noutros me perceber, tanto tempo utilizado numa manhã por nascer. O universo inventado de noutros me perceber, tanto tempo utilizado numa manhã por nascer. Sujeitos a estranhas leis, com a sua loucura a sós, solitários como reis, os poetas dizem nós. E pela mesma magia que ainda ninguém entendeu, no côncavo da poesia um Deus que falta dizer. O universo inventado de noutros me perceber, tanto tempo utilizado numa manhã por nascer. O universo inventado de noutros me perceber, tanto tempo utilizado numa manhã por nascer. Quero mulher astronauta, vivo todas as idades. Um fausto de lua lauta no brilho das brevidades. Canta-me louco na pauta, demónios e divindades compartilham essa flauta das minhas variedades. O universo inventado de noutros me perceber, tanto tempo utilizado numa manhã por nascer. O universo inventado de noutros me perceber, tanto tempo utilizado numa manhã.